prestar o seu compromisso legal perante a população de Pitanga. Boa noite a todos. Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município de Pitanga, do meu município, e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do meu cargo. Convido ao senhor Luiz Matos para assinar o livro de posse. Declaro o senhor Luiz Assir Matos empossado no cargo de vereador para o período em que o titular, vereador Antônio Adir de Lara, estiver de licença. Após o rito regimental de posse, damos prosseguimento a esta sessão solene de homenagem ao ilustre cidadão Aldinei da Silva, que muito tem contribuído com o município de Pitanga. Agradeço a presença de todos. Solicito ao mestre cerimonial para dar o prosseguimento do protocolo. Senhoras e senhores, boa noite. Os poderes constituídos do município de Pitanga, Estado do Paraná, em cumprimento à Lei Municipal 1572 de 2010, têm a honra de homenagear nesta sessão solene o senhor Aldinei da Silva com a entrega do título de honra ao mérito e moção de aplauso. Sob a presidência do vereador Edilson Vaz, a Câmara de Vereadores de Pitanga convida para compor a mesa o ilustríssimo senhor Antônio Carlos Bini, secretário de administração, neste ato representando o prefeito municipal. O ilustríssimo senhor Dr. Rogério D'Anguicleto, presidente da OAB, subseção de Pitanga. Agradecemos a presença das autoridades, amigos e familiares do homenageado e demais presentes. Convido a aluna Isis para fazer a leitura do texto bíblico. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo. Sempre ao teu lado, de dia, o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal, ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Ouviremos a execução dos hinos oficiais. Thank you. E Nascido em 9/11/1972, no município de Vaiporã, é filho de Aparecido Moreira da Silva e Silvânia Ribeiro da Silva. Casado com Rosana Maria, é pai de Vinícius e Vitor Emanuel. Teve sua infância vivida em um lar evangélico, sob os cuidados e aconselhamentos maternos, fortalecendo e proporcionando incentivo em um trabalho digno. Aos 12 anos, sofreu um acidente muito grave, ficando durante 14 dias inconscientes na UTI. Passou por cirurgias e os médicos afirmavam que ficaria com sequelas e que deveria submeter-se a tratamento durante toda a vida. Mas, por intervenção divina, o resultado foi melhor que o esperado. E hoje, Aldinei segue sua vida normal e sem necessitar de medicamentos ou cuidados médicos. O bacharel em Teologia Eclesiástica pelo Seminário Internacional de Teologia sonhava em ingressar no Exército Brasileiro para fazer parte da banda de música do Exército, sonho que não se concretizou, como o planejado por ele. Em 1991, ingressou na Polícia Militar do Paraná e a realização de um sonho estava lá, participar da banda. E assim foi por 9 anos, período que exerceu a regência de bandas da Polícia Militar em diversos municípios. Após cursos e avaliações, foi qualificado para ministrar o curso do PROERD, como instrutor de um projeto piloto nas escolas de Pitanga. Em 2002, estendeu seu trabalho neste projeto para os municípios de Nova Tebas e Boa Ventura de São Roque. Em 2003, a direção da Escola Balbina Almeida, em Santa Maria do Oeste, o convida para ministrar o curso. Observando o trabalho, o convênio é ampliado para todas as escolas do município. Em 2006, o soldado Aldinei amplia o atendimento do seu trabalho para os alunos das sextas séries, nas escolas Dom Pedro I e Antônio Dorigon, além de ministrar cursos para pais de diversas escolas. Com um total de aproximadamente 12 mil alunos, desde o início do PROERD na região central. Hoje são 17 escolas municipais e 2 particulares em Pitanga, 5 em Nova Tebas, 5 em Santa Maria do Oeste e 5 em Palmital, e aulas com os pais no período noturno. O soldado Aldinei qualificou-se em diversos cursos com o objetivo de desempenhar melhor o seu trabalho junto à Polícia Militar e a população dos municípios por onde passou. Em seu cargo eclesiástico, desenvolveu diversas funções e muitas delas ligadas ao grande dom, a música. Por onde passou, sempre teve seus esforços reconhecidos e valorizados. Recebeu diversas homenagens e agradecimentos. E com muito orgulho, hoje é homenageado em nossa cidade com uma moção de aplauso e um título de honra ao mérito. Concede título de honra ao mérito e dá outras providências. A Câmara de Vereadores de Pitanga, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica concedido ao soldado Aldinei da Silva título de honra ao mérito pelos relevantes trabalhos prestados ao município de Pitanga. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de maio de 2010. Altair José Zampier, prefeito municipal. Convidamos o senhor Antônio Carlos Bini, representante do prefeito, para fazer uso da palavra. Senhores vereadores, prezado homenageado, público presente. Na qualidade de secretário municipal de administração do município de Pitanga, me sinto honrado em representar nessa oportunidade o excelentíssimo senhor prefeito municipal, o senhor Altair José Zampier, que por razão de compromissos anteriormente agendados, não pôde se fazer presente nessa homenagem. A homenagem esta de sua autoria, a partir do projeto de lei número 14/2010 e com o sancionamento da lei municipal número 1572/2010. A razão desta homenagem se deve aos relevantes trabalhos realizados pelo soldado Aldinei da Silva em prol da sociedade pitanguense, merecendo assim um destaque especial pelos trabalhos juntos ao PROERD. PROERD, Programa Educacional da Resistência às Drogas e à Violência, não é um programa municipal, mas abrange todos nós, como administração ou como família. O PROERD teve sua origem nos Estados Unidos, em 1983, estando atualmente presente em todos os estados brasileiros, tendo como objetivo desenvolver nas escolas ensinamentos através de metodologia especialmente voltada para a criança, transmitindo uma mensagem de valorização à vida e a importância de manter-se longe das drogas. Esse trabalho é realizado através de policiais militares pertencentes ao Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, que em Pitanga e região central do estado é realizado pelo soldado Aldinei, nosso homenageado. Trabalham em sala de aula nas escolas do município, passam um período em cada escola, trabalham a autoestima, ensinam a importância de saber escolher as amizades, ensinando a dizer não às drogas. Ao final do curso, os participantes recebem o certificado do PROERD, ocasião em que, perante a família e as autoridades, prestam o compromisso de manterem-se afastados das drogas, celebrando-se assim a parceria entre a escola, a polícia militar e a família. Por isso, a administração municipal de Pitanga destaca a dimensão e a importância do trabalho do nosso homenageado, soldado Aldinei da Silva, e nesta ocasião agradecemos aos senhores vereadores, membros desta casa, pela aprovação da proposta do prefeito municipal Otair José Zantier, desta homenagem ao soldado Aldinei, que, por certo, é também o reconhecimento de milhares de famílias cujos filhos foram ou serão salvos das drogas graças aos ensinamentos do mesmo frente ao PROERD. Essa homenagem, Aldinei, é um reconhecimento da administração pública municipal de Pitanga e das famílias da região central do Paraná, a quem muito fez e muito fará por nossas crianças. Muito obrigado. Moção número 2/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. O vereador abaixo-assinado e demais subscritores vem propor a esta casa, uma vez ouvido o plenário, moção de aplauso ao soldado Aldinei da Silva, policial militar, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, pelo brilhante trabalho desempenhado com as crianças, transmitindo mensagem de valorização à vida e da importância de manter-se longe das drogas. Pitanga, em 12 de março de 2010, Agnaldo Vujanski de Jesus, vereador. Moção aprovada por unanimidade no dia 23/3/2010. Convidamos o excelentíssimo senhor Agnaldo Vujanski de Jesus, autor da moção de aplauso, para prestar sua homenagem. Senhor presidente em exercício desta casa, Dr. Rogério, presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Pitanga, Dr. Antônio Carlos Bino, secretário de administração e representante do chefe do executivo, senhores vereadores, aproveito o ensejo para desejar ao vereador Matos, que assume hoje, boa sorte ao longo do período que estará exercendo a função de vereador, e tenho certeza absoluta, com o seu conhecimento, com a sua vontade e com o seu desejo, contribuirá e muito para que possamos aqui junto fazer com que a administração pública de Pitanga possa caminhar ainda melhor. Então, desejo a Vossa Excelência boa sorte. Aproveito para pedir a todos os vereadores para também fazer o mesmo desejo em nome dos mesmos. A imprensa que nos ouve, escrita, falada, as pessoas que nos acompanham pelos meios eletrônicos, todos os servidores dessa casa, autoridades que aqui estão, vejo a secretária de Educação, a Mirna, todos os outros secretários que de repente eu não os vi, mas agradeço pela presença, a todos os policiais militares que estão aqui, a gente sempre tem rendido enormes homenagens à Polícia Militar pelo trabalho relevante que presta à sociedade pitanguense, não só o trabalho repressivo, mas principalmente o trabalho preventivo, que faz com que possamos evitar que fatos que contrariam a legislação possam ocorrer. Aos familiares do homenageado, ao pastor, enfim, a todas as pessoas que estão aqui Nós agradecemos e eu faço em nome de todos os vereadores aqui pela presença de cada um. A gente sabe da importância da participação de cada um, principalmente pela grandiosidade da pessoa que está sendo homenageada aqui neste dia. Eu sempre digo, senhores vereadores, que é tão bom você fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Eu acho que esse é o momento fundamental para nós agradecermos uma pessoa nesta cidade, neste município. Pessoa esta que já foi homenageada em quase toda a região central do Paraná. E a homenagem que se faz hoje ao Aldinei, talvez não seja a necessária e a suficiente para agradecer tudo aquilo que ele tem feito por nós. Tudo aquilo que ele tem feito pelas famílias de Pitanga. Tem algumas pessoas que realmente nascem para se servir. Mas algumas nascem para servir a nós. E você, Aldinei, é um grande ser humano, um grande homem, uma grande pessoa, que teve de todos os vereadores, não é porque o projeto foi do Aguinaldo, não. O projeto é de todos os vereadores aqui. O vereador Adir, que está ali, perdão, vereador Adir, que é nosso vereador, que é nosso companheiro, todos aqui foram unânimes, não só em votar favorável a este projeto, mas em render aqui nessa casa comentários com relação à grandiosidade deste título que estamos concedendo a você nesta data de hoje. Eu lembro-me muito bem da minha filha, que foi sua aluna, e até fazendo uma brincadeira até com os policiais aqui, com perdão, Tenente Cubas, perdão, Tenente, faço menção à sua pessoa, ao seu grande trabalho que faz em Pitanga também. Mas as crianças normalmente, em casa, a gente até brinca quando elas estão fazendo aquelas traquinagens, olha a polícia que vem aí, tem um medinho, né? E a minha filha chegava em casa e falava assim, pai, mas aquele policial já é bonzinho. Aquele policial fala tantas coisas bonitas para nós, o que nós não devemos e o que nós devemos fazer. Você não tem ideia, Aldinei, do quanto você representa a Pitanga para todas as famílias. Essa casa aqui e todo o poder legislativo da federação tem feito N homenagens a políticos, a uma quantidade grande de pessoas. Mas que merecedor mesmo, na acepção do termo, são aquelas pessoas que não ocupam um cargo público, um cargo político, até diria. E que fazem um trabalho que às vezes... Obrigado, senhor. Que às vezes é oculto pelos políticos, que às vezes não valorizam da forma como deve ser valorizado. Mas essa casa tem procurado, ao longo deste mandato e dos anteriores, fazer justiça àqueles que trabalham por Pitanga. E o trabalho realmente teu é significativo. É extremamente justo. Porque nós somos sabedores hoje, senhores vereadores, que o combate a drogas, de forma preventiva, tem que ser incessante. Não podemos realmente nos omitir dessa questão. Mas também sabemos que poucas pessoas disponibilizam o seu tempo para fazer um trabalho tão forte, tão grande, tão relevante, tão importante, como o Aldinei vem fazendo em Pitanga. Nós temos certeza absoluta, Aldinei, que o teu trabalho vem sendo sentido por todos nós aqui. Nós ouvimos e nós conversamos com nossos filhos, mas conversamos com outras famílias, com outras crianças. E a gente ouve tanta coisa bonita da tua pessoa. Mas você, além de ser um grande ser humano, além de ser um grande homem, é acima de tudo uma pessoa que acredita muito em Deus. Uma pessoa que tem no coração realmente a fé no nosso Senhor, a fé no nosso Deus. E as pessoas que realmente acreditam em Deus e que valorizam o ser humano, valorizam a vida, merecem de nós, senhores vereadores, que estejamos ao lado sempre dessas pessoas, contribuindo, colaborando, ajudando, para que esse serviço seja valorizado, para que esse serviço possa ser a cada dia mais forte, como é forte hoje o trabalho do Aldinei aqui na região central de Pitanga. Eu tenho certeza absoluta que você é o orgulho da tua família, é o orgulho da tua esposa, é o orgulho dos teus filhos, é o orgulho dos teus amigos, é o orgulho dos teus irmãos lá na igreja, mas acima de tudo, hoje você é o orgulho de Pitanga. É o orgulho de cada cidadão que domicilia e que ama essa terra e que sabe valorizar a gente boa de Pitanga. Nós hoje gostaríamos de fazer muito mais por você. Gostaríamos sim de falar para todo esse país que nós temos aqui em Pitanga um ser humano digno, que honra essa terra, que honra as pessoas que aqui domiciliam e que faz muito por nós. E nós, infelizmente, não fazemos tudo aquilo que você merece. Tudo aquilo que você é digno, tudo aquilo que a sua pessoa é merecedora. Eu gostaria, sinceramente, Aldinei, de dizer aqui, e quando eu falo, eu estou aqui repetindo as palavras de cada vereador que está nessa casa, do vereador Adir, de cada servidor público que trabalhou também na elaboração desse projeto, na tramitação desse projeto, até que ele fosse sancionado pelo prefeito municipal. Acho também que você é o orgulho da corporação, é o orgulho dos nossos filhos, orgulho das nossas crianças pitanguenses. Eu, talvez de todos os títulos que nós já tenhamos dado aqui, esse sem dúvida é aquele que talvez represente muito melhor o significado deste título. Porque por trás desse título realmente tem um grande cidadão, um grande ser humano, que realmente hoje é o orgulho de cada pessoa que aqui em Pitanga conhece a sua pessoa, conhece o seu trabalho e sabe realmente do trabalho espetacular que você faz em Pitanga. Eu comentava com o vereador Carijó, que é um admirador seu, assim como todos os vereadores, realmente dignifico muito a sua pessoa. E nós estávamos numa formatura, né, Carijó? Lá no ginásio de esporte. E a gente observava que algumas pessoas realmente realizam os atos simplesmente pelo exercício da função. Outras pessoas realizam os atos pelo exercício da função, mas pelo amor por aquilo que fazem. E a gente percebe facilmente as pessoas, aquelas pessoas que fazem aquilo com coração, que fazem aquilo por amor. E olha, eu diria a você, Aldinei, que não são muitas pessoas realmente que têm a dedicação que você tem. Não são muitas pessoas realmente que querem uma Pitanga melhor, um Paraná melhor, uma União melhor. Você realmente representa para nós hoje, neste Poder Legislativo, o grande ser humano de Pitanga. Aquele que realmente não tem um cargo público, que não recebe por estar no exercício de um cargo público, mas que realmente tem disponibilizado de forma efetiva todo o seu trabalho, toda a sua transpiração para fazer com que nossas crianças, para que fazer com que nossos cidadãos tomem ciência do que é droga, tomem ciência do que é a violência, tomem ciência dos efeitos que tudo isso pode repercutir em nossas vidas. Eu gostaria de dizer a você mais uma vez, em nome de todos os vereadores, de todos os servidores dessa casa, obrigado por tudo que fez por Pitanga. Obrigado por estar convivendo com nós. Obrigado por todos os nossos filhos, por todas as nossas crianças. Você merece, você é um grande cidadão. Você hoje é o orgulho de Pitanga. Muito obrigado. Convidamos nesse momento o Tenente Cubas, que fará sua homenagem em nome da Polícia Militar do Estado do Paraná. Primeiramente, eu queria saudar ao nosso amigo Bini, representando hoje o Executivo Municipal. Queria saudar a todos os membros do Legislativo Municipal, saudando hoje, representando o nosso presidente, vereador Edilson Vaz. Cumprimento a todos os vereadores que aqui se fazem presentes. Queria também saudar a toda a população, amigos, companheiros do Aldinei, familiares que também estão aqui. Para nós falarmos do Aldinei, eu acredito que todas as características e todas as suas qualidades já foram, de certa forma, enaltecidas. Se falou do Aldinei pessoa, né? Mas nós conhecemos o Aldinei policial militar. Estou à frente da companhia, da 3ª companhia do 16º Batalhão, há mais do que 4 anos. Né? Já conhecia o soldado Aldinei, já conhecia do excepcional e relevante trabalho que ele realizava não apenas na sede da companhia, que é em Pitanga, mas em toda a região central. O que eu tenho para falar para todos vocês sobre Aldinei é que, como policial militar, sempre se pautou pelo cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações como profissional, independente de estar trabalhando diretamente no PROERD. Hoje eu tenho Aldinei não apenas como um profissional de polícia militar, e sim como um amigo, onde as portas da 3ª companhia sempre estarão abertas. Hoje estou representando a polícia militar nesse ato. Porém, eu queria, em nome da Polícia Militar, Aldinei, agradecer o profissional que você é, o ser humano que você é, o pai de família que você é. Falo isso do fundo do meu coração, porque não são palavras jogadas ao vento, são palavras de quem realmente reconhece o teu trabalho e que quer que você sempre seja esse excelente profissional, porque pessoas como você é que enaltecem e engrandecem a Polícia Militar do Estado do Paraná. Meu muito obrigado. Convidamos a jovem Maria Fernanda para fazer uma homenagem ao amigo Aldinei. Um cara muito legal. Queridos pais, professores, familiares e especialmente nosso amigo Aldinei. Hoje é um dia especial. É um dia em que a gente para e pensa assim. Como foi bom te conhecer, Aldinei. Você é um cara muito legal. Depois dessa experiência de participar do PROERD, a gente quer dizer muito obrigado a vocês, nossos pais, que nos apoiaram nesse aprendizado. Os professores que nos incentivaram para aprender mais. Ao pessoal da Polícia Militar pelo projeto PROERD. Em especial ao nosso amigo Aldinei. Aprender sobre as drogas foi muito importante para todos nós. Tinham coisas que a gente via na televisão, mas faltavam mais explicações. Na internet tem muitas informações, mas faltava o olho no olho para tantas perguntas que queríamos fazer. Em casa, nunca faltou o pedido de nossos pais para ficar longe das drogas, mas sempre tinha alguma pergunta que, vez ou outra, ficava sem resposta. E nesses meses encontramos muitas respostas na aula do professor Aldinei. Ele sabe muito sobre as drogas, como evitá-las e, principalmente, sabe como dizer isto para nós, que ainda somos muito jovens para compreender a dimensão de tudo o que existe de bom e ruim no mundo. Mas, apesar de sermos muito jovens, já sabemos o valor de um grande amigo. Amigo é alguém com quem podemos contar, falar sem medo de errar nas palavras e sem medo de levar uma bronca. A gente fica, tipo assim, bem livre para falar o que tem vontade. É aquela pessoa em que podemos confiar e aprendemos com sua experiência. Amigo Aldinei, agradecemos de coração todas as vezes que você explicou direitinho o porquê devemos cuidar da nossa vida e da nossa família, não deixando que esse monstro terrível que é a droga chegue perto da gente. Você é um cara muito legal e será para sempre nosso amigo. Nós queremos que você nunca se esqueça de nós, porque nós não vamos esquecer de você. Muito obrigado e que Deus te abençoe sempre, alunos do PROERD. Convidamos os alunos do Soldado Aldinei da Silva para fazer uma homenagem. corpo do PROERD para fazer parte deste evento. Existe um programa. Cultivando o amor próprio, controlando a atenção, pensando nas consequências, resistindo à pressão. É como amar a própria vida e as drogas dizer não. Quem ensina é amigo, mas é sua decisão. PROERD é o programa, PROERD é a solução, lutando contra as drogas. Ensinando a dizer não. Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar. Que o problema é drogas, merece atenção. E para manter-se a salvo, é preciso dizer não. PROERD é o programa, PROERD é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. PROERD é o programa, PROERD é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Viva o quê? Viva! Viva! Viva! Nesse momento, o senhor Altinei da Silva receberá do presidente da Câmara em exercício, vereador Edilson Vaz, e dos vereadores Adelir Castilho Maldani e Agnaldo Vujans de Jesus, o título e a medalha de honra ao mérito. Com a palavra, o homenageado desta noite, senhor Aldinei da Silva. Desejo cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Edilson Vaz, o compadre, e Dr. Bini, que está representando o excelentíssimo senhor prefeito, e assim estendendo as demais autoridades da mesa. Agradeço primeiramente a Deus por me conceder esta oportunidade de estar tão nobre, trabalhando com um trabalho com as crianças, o PROERD. Quero agradecer ao meu comandante, Tenente Busnello, ao comandante da 3ª Companhia, Tenente Cubas, ao meu pastor, especialmente a minha esposa, a minha família e a cada um de vocês que vieram prestigiar esse momento. Quero dizer que sem vocês seria impossível acontecer alguma coisa. Se vocês não tivessem ao meu lado apoiando, ajudando, quem sabe puxando a orelha, corrigindo, não teria acontecido esse momento. E o trabalho que eu faço simplesmente é por amor mesmo, é por amor. Para trabalhar com o PROERD, a gente se desenvolve muito, muitas das vezes deixamos a família para fazer pela família alheia. A minha esposa seria a pessoa mais indicada a estar dizendo isto. Cobranças e cobranças. Você deixa tudo, tudo, tudo para estar na escola. Mas eu faço com amor. Eu faço com carinho. Porque quero dizer para vocês que seria como bater num ferro frio e não ter resultado nenhum. Porque se eu não fizesse sem amor, de nada valeria. Isso é bíblico. Sem amor, de nada valeria. Então eu quero agradecer a essa homenagem, esse trabalho que vocês tiveram para nós estarmos aqui, de coração mesmo. Vocês são 10. Vocês mexem mesmo. Quero dizer para vocês que eu estou me segurando aqui. Obrigado por tudo. Vamos contar um segredo. Vamos contar um segredinho para você, então. Você deve à sua esposa o ensaio. As crianças já sabem cantar, não vai precisar ensaiar com eles. É, hoje ela ensaiou todos eles, viu? Ela já está realmente ficando próxima. Convidamos Léo Marcos para fazer uma homenagem em nome da Igreja Assembleia de Deus. Senhores vereadores, Poder Executivo representado aqui, Poder Judiciário, as autoridades eclesiásticas, civis, militares presentes, ao nosso irmão, amigo Aldinei. A Bíblia nos traz uma palavra interessante registrada no livro de Esther, capítulo de número 6, uma palavra na qual o rei Assuero descobre alguns feitos de uma pessoa, de um homem chamado Mardoqueu, e ao ler as crônicas do rei, ele descobre que nada tinha sido feito por este homem. E ele pergunta então, o que se fazer a um homem que o rei deseja honrar? Essa resposta nós podemos trazê-la para os nossos dias. O que fazer àquela pessoa que nós queremos honrar? É bíblico de que tem honra aquele que merece honra. O trabalho que o Aldinei tem feito na cidade de Ipitanga, no município de Ipitanga, na região de Ipitanga, é um trabalho muito fantástico. Eu tenho acompanhado ele em algumas cidades por aí e tenho visto o que ele tem feito em prol dessa juventude, dessa moçada que está vindo por aí, adolescentes, crianças, a nova geração, ou a geração futura, uma geração que está chegando, e nós sabemos que, mediante os problemas que nós enfrentamos nesses dias, esse trabalho de prevenção que ele tem feito nas escolas é de fundamental importância para o crescimento como cidadão, para o crescimento como ser humano. E nós, da Igreja Assembleia de Deus, em nome da nossa presidência, pastor Miguel José da Silva, em nome da diretoria da igreja, da qual Aldinei faz parte, em nome de todos os membros, de todos aqueles que ele fez algo por eles. Não é diferente ali na igreja. O Aldinei tem feito um trabalho fantástico com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Maestro da orquestra, maestro dos grupos vocais da igreja, presbítero da nossa igreja, agora auxiliando o trabalho ali no Conjunto Maristela. E acima de tudo, nós devemos honrar a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso irmão Aldinei. O que ele tem feito vai ficar marcado e registrado aqui na terra, mas acima de tudo, está registrado no céu. E lá é somente ele, só o Deus Todo-Poderoso para te recompensar, Aldinei, por tudo que você tem feito. Eu estou feliz de poder prestar essa homenagem a você nessa noite. E nada melhor do que cantar uma música. Talvez uma música que você nem espere, mas uma música que faz parte da sua vida e toda a sua história. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador, um Salvador, ele é Jesus. Você morreu na cruz, suas vergonhas e seus desprezos ele levou. Carrega tua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O Salvador, ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Suas vergonhas e seus desprezos ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele e a força dele torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Em homenagem a você, Aldinei. Especial da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Tutelar, da Polícia Militar. Após essa solenidade, todos serão recepcionados na Igreja Assembleia de Deus, com a palavra ao presidente da casa para o encerramento desta sessão solene. Como Deus é bom, hoje, no ato solene desse, presidir essa casa como presidente, você, meu compadre Aldinei. Declaro encerrada essa sessão solene, agradecendo a presença de todos. Este ato no Legislativo deu uma entrega de um título tão ilustre a esse cidadão que merecidamente recebe a honraria. Obrigado.